Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 1:05. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. A partir de agora, 1 milhão de pessoas em todo o sul do Brasil param tudo que estão fazendo para ouvir o Pretinho Básico até as 2 da tarde, sempre no oferecimento de Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais para você e Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Estamos na véspera do Planeta Atlântida, é amanhã. É amanhã, não, galera! Não tem jeito, Marcola! Que beleza, hein, Maurício Amaral? Tudo bem, Marcos Pianges? Muito bem, ontem estive na Imperadores, do samba. Imperador Bassacudi! Muito boa, muito boa. Foi bem recepcionado muito lá. Bem recepcionado, uma grande será noite. Será que vai dar uma Sul-Americana esse ano? Ah, que saco, pessoal, cara. Eu tô falando com o Pianges, eu tô falando contigo, porra. Pessoal, os pretinhos começaram brigando hoje, pessoal. E tem uma música que não pode mais cantar. Vai pegar fogo, é nós de novo. Imagina Imperadores visitando a Grande Rio. Esse era o samba enredo ano passado, né? Estamos aqui recebendo a Grande Rio na nossa quadra, vamos tocar um. Pega fogo, é nóis de novo. Vai virar. Virou um campeão. E aí, Porã, tudo bem? Pô, tudo foi bem. Foi o anfitrião do Pianges, claro, ontem. Com certeza, no... não só de Pianges, como de Potter, que também estava por isso lá. Que o Potter não veio, então, deve estar. Bebeu demais. O Potter tá ressalto. O Potter não sabe beber. Os guris ontem tomaram as cachaças Valderrama, cara. Aquilo lá é um veneno. Nossa senhora. Eu me lembro da segunda dose. Parece apoio. Quem foi que te levou pra casa, Pianges? Foi o Potter. Que perigo. E o Pianges levou o Potter pra de casa. De moto. Parece que um levou o outro pra casa. E aí, Cadinha, tudo bem? Beleza, tu não foi certo. Imperadores não, da mandar ontem, um abraço pra galera dos Bambas da Orgia, que é a minha escola, né? Escola Azul de Porto Alegre. Hoje tem ensaio do Bamba. Hoje é quinta. Hoje tem ensaio do Bamba. Vai lá hoje no ensaio do Bamba. A estrela móvel, o homem que vai abrir o planeta Atlântida. Neto Fagundes. Tá quase, hein? E aí, Neto Fagundes? Vamos aí, né, cara? Tá preparadinho pra encarar lá essa... Tudo pronto. Essa tarefa de abrir o planeta Atlântida, Rio Grande do Sul? É, que é um planeta especial, né, cara? Planeta dos 15 anos, né? 15 anos é sempre uma data muito marcante. 15 anos de quem? 15 anos do planeta. Do planeta, cara. O planeta tá fazendo 15 anos. Para, sim, a primeira edição foi em 96. Caramba, meu. A 15ª edição do planeta Rio Grande do Sul. É o debut do planeta Atlântida. Vamos usar um debut. É legal ver, assim, tava prestando atenção quantas gerações já foram mudando ali, então... É mais um momento especial pra todo mundo, cara. Sim. Eu tô. Tava agora com o Paulinho, meu irmão, né? Que vai estar comigo. Tá ensaiando muito? É porque a gente tem que fazer uma performance no mínimo no nível do planeta, né, Marcos? Cara, se tu parar pra pensar. Aí tu ensaia. Vamos tu passar parar de pra, novo. Se parar pra pensar, tem hoje que vai. Tem gente que vai no planeta amanhã e sábado, que na primeira edição ficou com a avó. Porque os pais foram pro planeta. São 16 anos, né? Não, eu tenho uma filha de 15 anos, né, cara? Então, quando tu foi na primeira edição do planeta, tua filha não era nascida. Fito Paz, nem sabia que era Charlie Garcia. Fito foi no segundo. Charlie Garcia, Mamonas Assassinas. Tim Maia tocou na segunda também. O Tim Maia não me lembro, cara. A Rita Lee tocou na primeira, eu acho. Eu me lembro que teve uma pré-edição do planeta, uma tentativa, o início de tudo, que aconteceu na Praia do Barco ainda. Fracassada. Foi lá, não fracassada, tanto que tem 15 anos. Eu acho que ali começou toda a ideia de, olha, tem público pra fazer, pra diversificar. O embrião. Os públicos. Foi o embrião, eu acho que a grande riqueza do planeta foi que ele começou certo, né? É impressionante. Tipo, de ter praias diferentes, ou seja, hoje em dia o pai e a mãe vão lá levar os filhos e ficam curtindo outro som, né, cara? Que loucura. Enquanto a gurizada tá vindo... Mas tu tem essa possibilidade, isso é que é bacana, né? Bacana. A possibilidade, anos 80, E nasceu de como um aniversário da Atlântida, né? Era uma festa de aniversário, acho da que... Da Rádio Atlântida. 20 anos da Rádio Atlântida. É, bom a gente dar uma pesquisada aí, né? De 15 anos. Quer dizer que deu que germinou na Praia do Barco essa semente do planeta. Germinou na Praia do Barco. Aí transplantaram pra Atlântida. Assim como a Shima, né? Assim como a Shima Roots lá começou lá na Praia do Barco. É verdade. Ainda hoje aqui no Pretinho, muitas informações sobre o planeta Atlântida. Tem bastante novidade aqui de comprar ingresso. Tem novidades também na arena do planeta, no camarote do planeta. Exatamente. Muita informação sobre o planeta Atlântida ainda hoje aqui no Pretinho Básico. Hoje é aniversário do Fetter, né? Vamos mandar um grande abraço pro nosso magnânimo. Maravilhoso. Um abraço, meu compadre. Saúde, rapaz. Magnânimo. Na na verdade, tá, mereceria tá. Um parabéns bem mais bonito do que foi executado. Mas vamos aguardar, porque é assim, há informações... Sabe assim, tu ensaia lá com o teu não, amigo é que Paulinho? Ainda há informações desconectadas que o Fetter estará aqui às 6 da tarde. A gente não tem essa confirmação, mas agora ele tá curtindo o almoço lá com a família, comemorando o aniversário. Parabéns aí, alemão. Eu queria dizer pro Fetter tá que o teu presente tá guardado, tá? O que é teu tá guardado. Tá guardado, tá, alemão? O Fetter tá no tudo pelo social ali com a Rodaica. Lá no tudo, né? Aproveitar, abriu a mão, né, cara? Claro. Hoje vai pagar 15 pila lá minuto. Rachado. Dá pra família inteira, né? Porque o Theo não come muito, claro, então não dá pra todo mundo. Sim, mesmo que comesse. É, quinta-feira, 10 de fevereiro, aniversário do Fetter. Hoje é dia do atleta profissional. Olha aí, não é uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque o Magnânimo é o nosso atleta aqui. Magnânimo, né? Magnânimo. O Magnânimo aqui. Magrunânimo. Vamos pros destaques do Clique RBS nessa quinta-feira. Um menino bomba matou 31 soldados num ataque no Paquistão. Caralho. O ataque ocorreu na cidade de Mardan e foi provocado por um garoto de cerca de 12 anos vestido com um uniforme escolar. E no futuro queria ser homem bomba. Né? Cara, é incrível, porque já teve a mulher, bom, homem bomba, tá? Aí teve a mulher bomba e agora menino bomba. Eu tô pensando o seguinte, pra um homem bomba tu promete 80 virgens no céu, né? Pra uma mulher bomba, o que tu promete 80 virgens? Não, tu promete 80 homens sensíveis. A mulher vai pro céu lá, vai morrer, vai explodir toda. Ela vai ter os homens sensíveis lá. Vai ter 80 virgens, menino virgem que ainda meleca cueca, cara. Imagina ela cuidando de 80 caras. Não, não é bem assim. Não, mas ela cala a boca. Essa criança aí, o que prometeram pra ela? É 80 PlayStations. 80 balas. Ela prometeram muito PlayStations pra ela. Não consigo fazer piada com isso aí. Não, 12 anos, velho. É, mas é uma nova tática deles, né? Porque o homem bomba já tá manjado. Aí o menino, vestido com uniforme escolar. Mulher bomba, os caras são adultos, os caras têm, né, consciência do que vão fazer, mas uma criança não 12 anos, vestido com uniforme escolar. Eu já vi alguns desfiles, né, tipo na Palestina, assim, de guerrilheiros, de caras pró, guerra e tal, com crianças. Eles colocam, eu me lembro claramente dessa imagem, crianças, bebês, assim, de armas na mão. Mas não vamos muito longe, né? Com dinamite. É que essa é uma causa de vida deles, né? Desde pequenos já nascem. Mas criança na guerra, cara, eles não vai muito longe, a gente vai no tráfico aqui no Brasil, tem criança de 10, 12 anos tá aí comandando boca de fumo, de vigilante, que é uma boca, né? Que tá armado com fuzil. Vai no Rio ali, meu irmão? No complexo do Alemão. Vai aqui em Porto Alegre mesmo, em alguns lugares que também tem. É verdade. Também tem. O ciclone extratropical que atinge o sul do Brasil desde terça-feira permanece na costa e provoca mais chuva forte sobre a faixa litorânea. Devido à nebulosidade que atinge a região, a temperatura não deve passar dos 26 graus. O centro e o oeste dos dois estados têm sol, mas não se descarta a possibilidade de chuva em áreas isoladas. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é que o ciclone extratropical se afaste completamente em direção ao alto mar, deixando o dia mais firme com o sol entre poucas nuvens para você curtir o planeta Atlântida com tempo bom. Olha que boa notícia. Argentino morre após ser arrastado pelo mar em Itapema, Santa Catarina. Que é isso? Não é Itapema, é... Cara, que tristeza. Como é que é o nome da praia? Itapema! O Turga Carvalho Roberto Casteliano. O Turga morreu? De 55 anos, foi retirado da água, ainda com vida, levado para o hospital, mas não resistiu. Ele passava férias em Itapema com a mulher e o filho. Com o mar agitado ontem, os salva-vidas atenderam 20 ocorrências iguais a desse argentino lá em Itapema. O mar tava arrastando as pessoas para dentro dele. Só o argentino morreu. Era muito repuxo, como a gente conhece aqui no sul, sim, né? Sim, mas, e tem áreas que as pessoas não se dão conta de perguntar, de saber, chega no lugar mais bonitinho que eles acham, eles entram, encostam e vão cara, entrando mais. Muitas vezes vai aqui mamadinho, né? Meu, tem um lugar tradicional no litoral gaúcho, por exemplo, na Praia da Guarita, em Torres, tem um lugar que historicamente as pessoas se afogam ali, né, perto das furnas ali da Praia da Guarita, em Torres. E nesse ano a prefeitura sinalizou, botou não sei quantas placas lá pra sinalizar que o local é impróprio pra banho. Foi lá um cara tomar banho e morreu. Mas eu me lembro que uma vez te encontrei no ouvidor, uma vez tu tava lá, né, veraneando no ouvidor. Lá no ouvidor, né, Magalhães? E aí no ouvidor tem aquela parte das pedras ali. É verdade. Que é um lugar lindo, realmente, é a chegada na praia. Só que não é pra tomar banho. Aí as pessoas vão lá. Tem sempre uma bandeirinha ali. Aí tem que chegar lá pro cara, ô parceiro, tira o filho dali, cara, ali é perigoso, porque ali puxa por baixo e tal, tem que explicar. porque eles acham bonito, vão se enfiando no mar e não. Mas não é assim. Mas não é assim, querido. Vai molhar a barriga no outro lugar. Ângela Amin vai ter que devolver cerca de R$1 milhão aos cofres públicos de Florianópolis. Amin? De acordo com o Ministério Público, a Ângela Amin teria aplicado recursos públicos em campanha publicitária. Procurada pela reportagem do Diário Catarinense, a ex-prefeita diz que não poderia comentar sobre qualquer assunto, pois estaria ocupada até às 6 da tarde dessa quinta-feira. Inclusive, temos os áudios. Temos o áudio aí. Então, a gente aguarda até às 6 da tarde pra ouvir aí é o que, que diz a ex-prefeita de Florianópolis, Ângela Amin, Marcelo. É verdade, amigo, políticos são pouco confiáveis, né? É verdade. São todos iguais, políticos. É verdade, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Cara, nem cala todos, a boca, cara. Chamei aqui, não te chamei aqui. É verdade, pô. Não me chame, então, que eu venho. Não briga com a criança, cara. Mulher morre após receber injeção de silicone nas nádegas. É verdade. Caralho. E disse que não doeu nada, cara. É verdade. Moradora de Londres, Cláudia Adertime, viajou com as amigas para Pensilvânia. Ah, lá é terrível. E recebeu a injeção em quarto de hotel. Quarto de hotel, mas aí pediu também. Sonhava com uma carreira dançando em videoclipes de rap. É verdade. Lá mete o dente, né, cara? É, não, a Pensilvânia é a terra do Drácula, é terrível. 84% das mulheres que querem dançar em videoclipe de rap. Botam silicone nas nádegas numa, e acabam morrendo. É assim, guri, assim lá no... É lamentável, né? Muito importante a gente trabalhar com mulheres que tem uma bunda bem legal, uma bunda bem trabalhada, com silicone ou não. É todo mundo junto, vamos lá. Lá na Imperadores, só demais. Todo mundo vai. Aí, bebê. Aí, que loucura isso aí, hein? Botar na nádega. É verdade, amigo. Que papagaiada é essa do jornada, Marcelo? O problema é que agora tem um momento musical. Que é isso, Marcelo? Momento musical do programa. Tu perdeu o respeito total, é verdade, cara. Mas é importante pra audiência. Não tava no script, Marcelo. Tem momento musical do programa. É verdade. Tem notícias de animaizinho, momento musical. Exatamente. Tá ruim isso aí, hein? Tá bom de audiência. Já estamos em 13º lugar. É verdade. Cada vez melhor, né, Marcelo? É o programa... Cala a boca, Marcelino. O programa que mais cresce no sul do Brasil. É verdade. É verdade. Professora americana Ashley Payne, de 24 anos, foi obrigada a pedir demissão de uma escola no estado da Geórgia. Ah, lá na Geórgia é assim, cara. Porque publicou fotos suas na internet. Qual o problema de publicar fotos suas? Tá pelada, tá pelada. Aqui não tem fotos suas na internet. É verdade. Mas de que jeito, Marcelo? Aparece segurando bebidas alcoólicas. Ah, bom. É verdade. Eu acho injusto isso. Professora! Não pode beber álcool! É verdade, Marcelo! Não pode aparecer na internet com álcool! Não pode! Professor! Não é pode. Uma profissão sagrada, meu! É verdade! Não pode fumar cigarro! Não pode fumar, não pode aparecer peladinha segurando a garrafa de cerveja! Cala a boca, Marcelino! É verdade! E um camelo é flagrado fazendo carinho no operário no bailarão. Olha só a imagem, meu. Cara, a imagem foi feita em Atarsorro. Ah, lá é Atarsorro, é terrível. Eu já tive um camelo. A cena foi registrada no mercado de Karachi. É verdade. Teve uma cabra. Do Karachi. Olha que legal, cena. Olha a cena. O animal lambendo a bochecha do seu dono. É verdade, olha que fofinho. Belo camelo e com o camelo de Atarsorro em Karachi, nós terminamos mais uma edição desse jornal. É verdade. Vai pro cachorro. Que isso? Tá vendo platinada, Marcelo. Aí me dá até arrepio. Mas quando termina o jornal, não tem o plim-plim. Tem muita promiscuidade no plim-plim, viu? É. Eu já trabalhei no plim-plim. É verdade. Tu saiu de lá, foi formado lá, tem muita matéria comprada também. Você vem com iPad, não sei o quê. Vamos usar iPad. É vamos aparecer, vamos dar notícia de bolo de fubá no jornal. Bolo de fubá é terrível, né, Marcelo? É, se fica fácil ter audiência. É verdade. Ver nós aqui mostrando a realidade. É, né? Reality. Vai daí, KG. Vai aqui alguns causos do analista de Bagé, aproveitar a presença do nego velho aqui. Se todo mundo fosse gaúcho, ser gaúcho não teria vantagem. Mas é o que eu falo. Engraçado é gorda botando as calças. As calças. Ah, e quando ela deita, ela se deita. Falei disso esses dias, né? Fica que parece uma copa, né? Eu falei. É, a linguiça. Da imagem deprimente. O gaúcho é o que é porque a bombacha dava espaço. Dá problema nos meniscos, cara. Quem trepa vestido é padre tartaruga. Mas que isso, Cajano? É, o analista de Bagé, meu. Luiz Fernando Veríssimo, meu. Não, trepar em árvore não. Tartaruga não trepa em árvore. É trepar mesmo. É isso aí. Cala a boca. Grande abraço. Segue o roteiro. Cajano, quantos anos tu tem, Cajano? E aí tem alguma aqui, ó. Fazendo comparações, ó. Mais enrolado que linguiça de venda. Mais por fora que joelho de escoteiro. Tá sempre de bermudinha, né? Sempre de bermudinha curta. E a indiada mentindo mais que guri pra entrar em baile. 90, né, Pedro? Mais rápido que enterro de peixe. Ontem a gente chamou um amigo nosso, né? Pra ir lá no Imperadores. E ele, não, vou ficar em casa. Daí respondemos na mensagem. 90, né, Pedro? Aqui não, é uma piada super interna, é um amigo nosso que nasceu em 1990 e não pôde entrar num bar de Porto Alegre aqui porque... Porque o segurança olhou na carteira de identidade dele e viu que ele nasceu em 90 e tinha 20 ainda, foi ano passado. Era, né? Aí ele olhou pro Pedro e falou, 90, né? 90, né, Pedro? E aí, ele espertamente disse, hã? 90, né, Pedro? Hã? Como assim? 90, né? Não, ou seja, não entra. Mais rápido que enterro de pesteado. Sim, todo mundo quer se livrar daquilo ali. Mais caro que argentino. Ligeirinho, mano. Enterra esse louco aí. Enterro de pesteado. Mais ligeiro que enterro de pesteado. Enterra logo. Ninguém quer pegar, né, cara? Imagina. Não quer nem levar o caixão, né? Mais caro que Argentina nova na zona. Todo mundo quer. E tem que ser argentino. Ah. Sim, né? Mas... Cara, não gostei dessa piada aí. Ah, mais bagunça que espirro em farofa. Ei. É, espalha, né? No sentido de espalhar pra tudo quanto é lado. Mais comentada que vida de manicure. Né? O Cagê foi murchando. Não, as primeiras estavam boas. Tava bom, tava bom. Quem tava mandou bom. Aqui foi o Ivanir Lerner. Grande abraço, Ivanir! Quanto que deu o jogo da França, Castelhano, ontem com o Brasil? Cara, ontem uma brilhante vitória, nossa, cara, 1-0. Nossa, cara! Como assim, nossa? Tu é cara, francês por parte de mãe agora, cara, é vocês isso? Acompanham que a Argentina foi povoada por franceses, né? Sim. Então, toda aquela coisa europeia. Não tenho italiano como, e espanhol, como não. Vou torcer contra minha própria pátria-prima, né, cara? A Argentina não é a mãe, perdeu pro Uruguai ontem no Sub-20, tá praticamente fora das Olimpíadas. É, e o Brasil né? Pode e o disputa com o Uruguai, né? Agora um cara, empate leva os dois pra... O Uruguai já tá, né? Já tá nas Olimpíadas. Gostaria de dizer, o Carlos Eugênio, que não queremos sub-20, cara. Queremos a nossa seleção mesmo, tá. Né, cara? Sim, há quanto tempo não ganha mesmo, Castelhano? Cara, o importante é o próximo jogo. 86, né? Cara? Foi o último tempo, né? Cara, não me lembro dessas coisas horríveis. E aí, Neto Fagundes? O cara gostava de tomar canha. Eugênio. E recebeu a visita do seu filho, que era médico. E como seu filho médico sempre soube do seu vício pela canha... Resolveu mostrar algo interessante pro seu pai. Ô pai, chega aqui, ó. Olha só, vou te mostrar o que acontece se eu colocar um ovo dentro de um copo de canha. De cachaça. Depois de uns minutos, o velho percebeu que o ovo desmanchou. E o seu filho logo falou, ó. É isso aí, ó. É isso que tá acontecendo com o teu fígado. Infelizmente, mas é isso aí que tá acontecendo. E do Valderrama também. Depois de uns dias, já quando seu filho tinha voltado pra casa, a mulher do colono perguntou. Venho! O que que o nosso filho falou pra ti? Ele te mostrou o que a cachaça faz? Eu velho triste assim. Sim, me mostrou. E o que tu vai fazer? Não como mais ovo. Parei com ovo. Pra resolver o problema de outro lado. Que beleza. O Douglas da Silva Silvano. Olha. Ele manda aqui frases para corno. Então, tá querendo me dizer alguma coisa, porra? Lembra alguém especial aqui, porra? Nada, tá querendo falar alguma coisa, fala na minha cara. Não vou falar nada não, cara, que é isso. Olha, nem olha pra ninguém. Tu não tem cara de corno, só nome de corno. Marcos. É o Maurício que falou que é nome de corno, né, Marcos? Marcos, Maurício, Iglenho, tudo nome. Carlos. Não, Carlos. Iglenho, Ernesto. Não, Euclides. Ernesto é o irmão. Coitado, né? Ernestinho, nada aconteceu. Grande abraço pra minha cunhada então, aí. Que tá... Não, Ernesto não, é Euclides. Então você, corno, se você não é corno, um dia você vai ser. Né? Essa é a verdade da não vida. Não, me dizer coisa, não. Não sou não, corno não, nem tô, você. Não tô nem olhando pra tu ti. Tu já é e vai ser de novo. Isso que é o pior. Isso ser. É o pior que eu tenho pra te dizer. Ser corno duas vezes é já o pior. Já foi e vai ser de novo. É, mas acontece. Acontece, acontece. Eu nasci pra ser corno. Mulher invisível trai o marido durante 10 anos e ele diz que nunca viu nada. Invisible corno. Chifre é igual dentadura, velha. Demora, mas acostuma. Até ajustar na boca. Depois se acostuma, cara. Acostuma. Primeiro, o cara tem que aprender a viver com aquilo ali, né? Assobia. O ditado do corno: onde come um, come dois. Ai, ai, ai. Os piores cornos são os elétricos. Tu conta que eles estão sendo traídos e eles dizem que estão ligados. Tô ligado. A infidelidade e a devolução de um cheque surgem da mesma coisa: a falta de cobertura. Né, Maurício? Tem aquela história. Fica a dica, né? Quem não dá assistência abre a concorrência e arca com as consequências. Fica a dica aí, viu, pessoal? Se um dia a pessoa que você ama lhe trair e você pensar em se jogar de um prédio, lembre-se: você tem chifres, não asas. Paz e amor, hein? Paz com os cornos e amor com a mulher deles. Com os cornos, né? Falando em cornitude, vocês viram o novo programa da Rede Record? Não vi ainda, Marcelo. Troca de família. Troca de família. Com uma gaúcha, Clara Overbooking. É verdade, Overbooking. Ela tá sempre lotada. A Clara Overbooking, ela tá sempre lotada, né, Marcelo? E leva os cornos, leva a infidelidade. No programa que legal, de estreia. Cara, uma beleza, boa dica. Verdade. Porque é troca de família. Que né? Uma mãe, vai para uma família, outra mãe vai para outra família. Maurício quer saber que horas. Muito bem bolado, é muito bem bolado. É verdade. A Clara Overbooking acabou sendo traída pelo marido. Ah, é verdade. Foi a mãe do outro lugar lá, lá pra casa dela. E pegou o maridão. E o maridão foi lá e ó. Creu! Na mãe? Creu! Na sogra? Não. Na mãe da outra família. Na sogra falsa, no caso. A Clara Overbooking é filha aí do amigo de vocês. É verdade. Filha do Ike Gomes? Do Ike Gomes, é. É verdade. Aí do Tantos e Tragédias. Mas ela expôs a intimidade dela. A gente tem que falar disso. Já na TV. Tá bom, obrigado. Deixa eu só terminar aqui as frases de corno. Tem duas boas aqui, ó. Atrás de um corno manso, há sempre uma mulher feliz. E o duro não é carregar o peso do chifre, é sustentar a vaca, velho. Filha da puta, eu quero é falar do planeta. Opa! Tá chegando a hora, amanhã e sábado, Planeta Atlântida, Rio Grande do Sul. E é o seguinte, a partir de hoje, o nosso querido Davi Coimbra começa a publicar um pequeno folhetim no seu blog, chamado Jô no Planeta. Ele começa a contar as aventuras da Jô no Planeta Atlântida. Então acesse o blog do Davi Coimbra ali no Clique RBS. Você vai curtir com certeza o texto do Davi. Informações de ingressos a Móvel do Planeta tá hoje em Capão da Canoa. E olha essa informação aqui, amigo. Tem menos de 100 ingressos para sexta, menos de 100 ingressos para o sábado e 150 ingressos de passaporte. Isso só na Móvel do Planeta, que está em Capão da Canoa, bem em frente à casa da RBS, bem ali no centrão de Capão, até às 6 da tarde. Como é que é? Tem quantos ingressos aí? Menos de 100 para sexta, menos de 100 para o sábado. Pista? Tá falando de pista? Sim, arena. E 150 ingressos de passaporte. Isso é o que tem na Móvel do Planeta em Capão da Canoa. Vai acabar. Então corre logo. Até às 6 da tarde, em frente à casa da RBS, em Capão da Canoa. Já na bilheteria da sede campestre da Saba, em Atlântida, Balneário de Shangri-La, os ingressos estão à venda até às 6 da tarde e amanhã e sábado, se não esgotar, a partir das 10 da manhã. Lojas Renner, Maurício, posso comprar ainda? Lojas Renner de Porto Alegre e Grande Porto Alegre e também no litoral. A Renner tem algumas filiais no litoral também. Tá. Ok? Você pode comprar ainda pelo site oficial do Planeta Atlântida. Mais cômodo, né? Sim. Planetaatlântida.com.br. E é bem tranquilo que lá vai ter um container pra você retirar o seu ingresso. Então, na hora do evento lá, você vai só mostrar um papel impresso na sua impressora de casa. O cara vai pegar esse papel, vai olhar, beleza, vai te dar o ingresso. Então, se você quiser, garanta. Olha, se você quiser, não, você deve garantir hoje o seu ingresso pro Planeta Atlântida, porque eles estão acabando. Claro, e vai ser um dos maiores planetas da história, né, cara? Com atração internacional do Florida. Um monte de banda legal. Full Rider galera. Pela primeira vez. Cara, a noite de sábado tem dois furacões, né? O Ivete Sangalo e o Luan Santana. Ah, Luan, cara, vai ser demais o vai planeta. Vai ser maravilhoso Atlântica. Esse planeta. Só vão ficar no camarote. E amanhã, a partir do meio-dia, a Atlântida se muda lá pra Saba Campestre e passa a transmitir toda a sua programação direto do estúdio da Atlântida no Planeta Atlântida. A partir de que horas? Meio-dia, Neila. O Discorama com o Fetter já vai ser ao vivo do estúdio da Atlântida no planeta. Hoje me perguntaram que horas abre os portões mesmo. 4 da tarde. 4 da tarde na sexta e no sábado, a partir das 4 da tarde. O primeiro show do Neto é 5 para 5. Neto Fagundes na sexta e no sábado, 5:30 da tarde, Shima Roots, os shows que abrem os dois dias do Planeta Atlântida. Que legal, hein, Neto? Que legal. Show de bola, hein? Muito bacana. Legal demais. E outra coisa, tem uma novidade também que tá escondidinha aí, vai ter uma história bem bacana com relação ao hino, que vai aparecer no Tele Domingo, essa história toda, um documentário sobre o hino, então já fique ligado, eu não posso contar porque tem uma história muito bonita que vai acontecer. Vai desenrolar uma parada lá na... Vai desenrolar aquela parada lá. Na hora de chegar. Além disso, tem o Aretuzation lá, o Evolution. Tem, Evolution, tem, né? Olha a minha roupa! Tem mais novidade ainda, olha só, tem um espaço no Planeta Atlântida chamado Planeta Fun Experience. São novos games, são novos jogos eletrônicos que vão estar à disposição da gurizada pra arena. Ah. Quem for na pista do planeta vai poder se divertir do Planeta Fun Experience. Tem, por exemplo, o game Liverpool. Você vai poder se sentir um Beatle fazendo parte da banda virtual dos Beatles. Tem também o Fitness, que você mostra a sua resistência. Tem o Mosh Pit, que é pra quem curte os clássicos do rock. E tem ainda o Body Moving, que o game simula uma pista de dança. Então, além dessa malucagem aí do... Como é o nome? O Aretuza. Evolution. O Evolution tem esse Planeta Fun Experience com as últimas novidades do mundo dos games. Tá. Quanto eu tenho que pagar, Marcos Pianges? Nada. Pra brincar? Nada. Já pagou o ingresso. Já pagou pra entrar no Parque Planeta. Pode aproveitar além tudo. Além dos shows, essas outras atrações e além disso, os estandes dos patrocinadores, cada patrocinador com umas atrações diferentes. Cara, e tem novidades também no camarote do planeta. Vai ter um simulador de voo no camarote. Ah, para! Olha aqui, para! Cara, eu vou deixar, vou segurar essa informação aqui. E a dica é o seguinte, ó, pra você que tem que levar algum documento pra comprovar, né, que você é maior de idade e tudo mais, dá uma olhada ali no planetaatlantida.com.br, tem a lista de documentos que você pode mostrar. A carteira estudantil é permitida agora. É, tem uma listinha bem detalhada ali, carteira da OAB, tem um monte de carteira ali que você pode utilizar pra entrar. Sempre lembrando, maior de 14 anos, né? Menor de 14 anos não entra nem com Nem comparando. Já falamos mais sobre o planeta, porque agora tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Eu e minha mãe estamos vendendo um salão de beleza completo no centro de Chapecó. O local foi reformado há 6 meses e nesse ponto já se encontra salão há mais de 20 anos. Possui climatização e ótima clientela, é só o profissional entrar e trabalhar. Estamos pedindo R$19.000. Motivo? Formada, passei num concurso em Floripa e minha família vai junto comigo. Contato Vendo Salão Chapecó. @gmail.com. Tem estufa? Mando foto aos interessados. Deve ter, né, Paulo? Estufinha pra fazer o Bob's, né? Pra secar cabeleira, né? Adoro fazer um Bob's, Magata. Bem legal, fica bem enroladinho meu dreadlock. Bem bacana. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vem anunciar a venda de uma chácara de 6,5 hectares a 1 quilômetro da RS-239 em Campo Bom. Também interessa, né? Lá em Na Campo Bom. Na chácara tem uma casa de alvenaria e um açude, Paulo. Ah, você tem açude, eu quero. Essa chácara é do meu sogro, ele quer apenas 220 mil pila. 220 mil pila é bom, né? Tá caro. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail vendochacaracb, que é de Campo Bom, né? vendochacaracb@hotmail.com. Manda um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, querido. Pro pessoal da Ótica Reflexo em Campo Bom. Gente, nós estamos com um estacionamento, hein? E aí, Almirzão, tudo bem? Almir que tem estacionamento. Opa! E no planeta Com manobrista, com manobrista. Com manobrista, vamos estar atendendo lá no Planeta Atlântida lá. Você pode estacionar na praia de Atlântida. Na beira da praia? Beira da praia. Na rua ali, na beira-mar. Você vai andando até o Planeta Atlântida. Vai a pé? Vai a pé. Vai é meio pé. Longe, não, meu. Estaciona não, na praia... Diz, não. Na praia, tu diz na Avenida Beira Mar. Praia de Atlântida na Sul. Na areia? É Atlântida Sul. Atlântida Sul. É longe, ô, cara. Aí vai andando, não é ali que é o planeta? Não. É Atlântida. Mas eu comprei um estacionamento na praia de Atlântida Sul. E quanto te vendeu, homem? Foi o Alcemar. Como é que faz? Agora. É muito louco. Te enganou, não, meu. É na Atlântida Sul que tem o planeta não, Atlântida. Ah, meu Deus. Então vamos ter que fazer o planeta Atlântida Sul agora. Vamos transferir tudo pra lá, então, vamos com a tribo de Jah, Estrela D'Alva, vamos tá lá. Só stop. É, muito legal. Mas assim, ó, aqui em Porto Alegre nós estamos fazendo também estacionamento. Aonde, Almir? Na Ipiranga. Na Ipiranga é bom. Tem vaga pra 500 carros e tem um manobrista. Quem é? Vem, né, Chuma? Estaciona pra ti. A hora que tu quiser, tu chega ali e chama, ô, Vena! Ô, Vena! Aí ele estaciona pra ti. E ainda pode tirar uma fotinha com ele, né? É, chega de carro sem airbag, é o nome do estacionamento. E qual é o e-mail, amigo? O e-mail é o estagiário da Atlântida é homossexual assumido agora. @ dança nos videoclipes da empresa e estará no planeta na pista de dança gay. Tem uma pista de dança gay? É, talvez tenha. Pista de dança gay do camarote. Cara, às vezes ela, GLS, às vezes ela não é gay e se transforma. Depois de uma certa hora, certo consumo. No final da noite, né, o pessoal já transforma. gmail.com. O que é isso? Rodrigo Castro, de Porto Alegre. 24 para as duas, já voltamos com o Pretinho. Fique por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 18 para as duas. Tamo de volta com o Pretinho Básico nessa véspera de Planeta Atlântida. É amanhã, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Brasil perdeu de novo pra França. Que barbaridade, né, doutor Alceu? Exatamente, não dá mais. Não aguento mais perder pros franceses, doutor Carreira. É verdade, mas culpa do Hernanes, né, doutor Alceu? Não, foi culpa sim, só do foi, Hernanes. Sim, foi sim, foi sim. Só do Hernanes agora. O cara é expulso no primeiro tempo, Pianjas. O tio Dino de Deus, no Twitter cara. Escreveu que francês, freguês é uma palavra em francês, significa Brasil. No campeonato catarinense, o Avaí botou 2-1 no Marcílio Dias. A Chapecoense empatou com o Concórdia, 2-2. E o Criciúma fez 2-0 no Figueirense, doutor Piaget. Olha. E aí, Piaget? E aí, Piaget? Primeira derrota do Figueira, eu acho que é bom pra aprender. O time precisa, né? Se acertar aí. Se aceitar a derrota, né? Tem que aprender. É, exatamente. Com os erros, né? Tem que aprender com os erros. No Gaúchão, o Grêmio ganhou do São Luís 1-0 e é o líder, único invicto no Campeonato Gaúcho até agora. É verdade. É verdade. No Sub-20, o Brasil ganhou do Equador 1-0. Tá praticamente classificado para as Olimpíadas. Brasil e Uruguai agora Uruguai vão jogar. Já decidiu o título, né? Uruguai ganhou da Argentina, né, por 1-0. O Uruguai foi campeão. Desde 28 que o Uruguai não participa das Olimpíadas. O Uruguai foi bicampeão olímpico em 24 e 28. Caramba, e desde então não participa das Olimpíadas. E por isso futebol, virou cara. Celeste Olímpica. Exatamente. E agora volta a ser a Celeste Olímpica. Que momento Olímpica. Do futebol uruguaio, né, cara? Aliás, no Museu do Estádio Centenário, em Montevidéu, tem a história desse bicampeonato olímpico. É demais, cara. É muito legal. É um vídeo, né, que eles mostram as imagens. Se eu não me engano, foi em Amsterdã, um deles. Não, no 24 a 28, se eu não me engano, foi em Amsterdã. Mas é muito legal. Quem vai no Estádio Centenário, quem visita o Estádio Centenário, que é um templo do futebol, pode ver as imagens e a história desse bicampeonato olímpico do Uruguai, que é muito bacana. E aí tem Uruguai e Brasil, é quando? Domingo? É sábado. Sábado, decisão sábado. Do pré-olímpico, se o Brasil ganhar ou empatar... Tá na Olimpíada. Mas aí não é campeão. A Argentina não está. Se ganhar, é campeão. A Argentina não vai para as Olimpíadas. A Argentina tem que golear. Tem que golear e o Brasil perder. E o Brasil tem que perder. Agora cara, temos chance. Se é só golear... Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. O coveiro de um cemitério tá andando pelo seu local de trabalho quando se depara com a triste cena de um homem chorando copiosamente sobre um túmulo. Chora aí, homem, chora aí. E ele dizia: por que tinha que morrer? Por que morreu? Mais uma. Por quê? Coveiro fica muito comovido e tenta consolar o cara. Calma, meu senhor, essa dor vai passar. Por que morreu? Essa dor vai passar, é duro. Por que morreu? É duro, não precisa perder também. Um ente querido. Por que morreu? Mas um dia vai passar. Por que morreu? Aí ele diz o seguinte. Aonde que ele diz, filho aí, da puta? Ente querido. Ah, ente querido, eu nem conheci esse cara. Ué, mas então por que tu tá chorando tanto, meu senhor? Ele foi o primeiro marido da minha esposa. Por que que ele morreu? Por quê? Ai, que loucura, rapaz. É, porque a anedota, né, tem duas partes, né? Repete, Piaget. Né, exatamente. Se o primeiro marido da esposa não tivesse morrido, o cara não teria conhecido e casado com a esposa que acabara de falecer, né? Exatamente. Na verdade, o cara tava viajando num aviãozinho particular dele, né? Foi passar numa ilhazinha, um avião caiu. Ele nadou até a ilha, procurou ajuda, não encontrou ajuda. O homem decidiu entrar dentro da floresta. Entrou na floresta de Lost. Caminhou. Floresta, tem animais na floresta? Sim. Arara! Muito medo, ele caminhando na floresta. E até olhou, viu uma fogueira e encontrou uma tribo indígena. Tribo de pra seu terror, percebeu que era uma tribo de canibais que correram com lanças atrás da possível refeição. O homem, obviamente assustado, correu o mais longe possível, com medo, e sem muitos outros lugares para se esconder, o homem correu para trás de uma grande pedra. Os canibais se agruparam e ficaram na frente da pedra esperando que a sua presa saísse de trás da pedra. Deus! Gritou o homem. Deus! Eu estou frito! E agora, Deus, o que eu faço? Então, as nuvens se abriram no céu, iluminaram o rosto do homem desesperado. E uma voz poderosa foi ouvida apenas pelo homem. Não, meu filho, você não está frito. Tá vendo aquela pedra ali aos seus pés? Sim, Deus! Sim, estou vendo! Tá vendo aquele homem de cocar e maracas? A trilha do Deus é muito boa. Na frente de toda a tribo, ali está ele. Anda. Sim, estou vendo o que eu faço. Pegue a pedra que está a seus pés. Lembre-se, você não está frito. Pegue a pedra e atire-a na cabeça do homem com o cocar. Ele é o chefe da tribo. Anda. O homem então pegou a pedra. Virou, saiu de trás da pedra enorme, mirou no cacique da tribo canibal e jogou a pedra miraculosamente, acerta a testa do canibal, do cacique canibal, que cai imediatamente morto no chão. O homem então volta para trás da pedra, se ajoelha e diz: e agora, senhor? E agora, Deus? E Deus responde: agora sim tu tá frito. Antes não tava. Muito bom. Aí já leva a anedota, remete a uma criança. E aí, Neto? O pastor todo dia saía de casa e só voltava pra casa tarde da noite. E a mãe dele dizendo: meu filho, toma cuidado, é perigoso. Você vir sozinho todo dia, à noite assim, é perigoso. E ele respondeu: não, mãe, não tem problema, mãe, não tem problema, fica tranquilo. Até que certo dia, quando ele vinha voltando da igreja pra casa, deparou-se com uma onça. Ai. Logo começou a correr e a onça atrás dele. Claro. Ele correndo e a onça atrás. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, se ajoelhou no chão e começou a rezar. Ave Maria. Aí a onça se aproximou dele e também se ajoelhou ao lado dele. E aí ele deu uma olhadinha assim com o canto do olho e disse: é crente? E a onça respondeu: não, só estou agradecendo mais uma refeição. Aí no balcão de um bar, já piada. Uma piada velha. Piada velha do porão. Apoio. Restaurante Punho. A la carte no punho é tão gostoso. Opa. Grande abraço aos garçons do punho. Ai, cara. Aí no balcão de um bar, um homem tentava puxar conversa com uma atraente mulher sentada ao seu lado. Eu acho que já vi você em algum lugar, neném. Ah, é provável. Eu sou recepcionista de uma clínica de doenças venéreas. Mais um. A loira passeava pelo shopping quando de repente encontra uma velha conhecida. Nossa, maravilhosa! Como você emagreceu? Maravilhosa. Pois é, perdi 15 quilos e tive de retirar um rim. Credo, eu não sabia que um rim pesava tanto! Mais um. A cartomante para o jovem cliente. Vejo que você vai ter uma profissão muito honrada. Ah, é mesmo? Que profissão é essa? Pergunta o rapaz. Vão se formar filas para aguardar a sua chegada. Oh, é mesmo? Que legal! E as pessoas ficarão muito felizes quando você chegar. Oh, que maravilha! Que profissão é essa? É, motorista de ônibus. Agora chega que eu tenho que mandar abraços aqui, cara. Hoje eu quero mandar abraço no programa. A gente tem ouvintes qualificadíssimos reforçando a nossa audiência lá em Floripa. O Urano Carvalho, o Rodrigo Souza e a Letícia Moraes da Yamaha Brasil. Urano tá sendo enriquecido, hein, Urano? E ainda o Alexandre Muniz da Geração Motson. Clientes e super fãs do Pretinho Básico. Boa. Não sei se nem se eu deveria falar isso aqui, acho que tinha que ser um discurso do Fetter até, mas é que é muito legal a informação. Lembra que mês passado, quando a gente fazia o Pretinho lá em Floripa, o Fetter anunciou que a gente tinha batido um recorde de audiência da história da Atlântida Floripa, né? Sim. A gente bateu de novo Saiu o Ibope de novo. Saiu de novo e os números apontados pelo Ibope em Floripa. Sucesso! Mais uma vez o Pretinho Básico quebrou o próprio recorde que já era deles e audiência da Atlântida de Floripa. Sabe, eu acho muito legal a gente os envolvidos aí. Só o Arthur mesmo. Muito legal a gente lembrar do início, né? Quando se cogitou a possibilidade do programa ir pra Florianópolis. Que vão querer, vão ver. Aquele primeiro, me lembro nós, aqui um pouquinho antes de começar o primeiro programa, o primeiro Pretinho, a gente tava aqui, pois é, e a possibilidade, gente, Floripa, aí começou aquela discussão. Lá não vai funcionar. Mas isso aí, cara, a gente tem que agradecer a você que temos que agradecer ao Pianges, cara. Você que tá aí. Não, o Pianges nada, cara. Você que tá com o radinho ligado, que tá nos ouvindo agora, nesse momento aí, em Floripa, em todo o sul do Brasil. Sem Floripa, que tá me ouvindo. Muito obrigado a você que tá bem grudado no radinho aí, ouvindo a gente. Tomara que nunca você deixe de ouvir o Pretinho Básico. Esse programa é feito pra você que tá aí nesse radinho nos ouvindo agora. Mensagem maravilhosa, mano. É, né? Maravilhosa. Comprei um carro novo, Mitsubishi. Tô com uma Mitsubishi. Vou contigo pro litoral hoje, então. Maravilhosa. Vamos amanhã, né? Vamos amanhã ao planeta. Eu não vou com o Neila, que ele vai acariciando as minhas coxas. Por falar em carro, Neila, tu já botou seguro nesse teu carro novo? Botei HDI. Muito bem, porque agora eu quero falar com você que tá pra fazer ou renovar o seguro do seu carro. Você já pediu pro seu corretor cotar com a HDI? Não? Olha, então não deixa de pedir. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho, o que tem de amigo e de ouvinte economizando 10, 20, 30% com a HDI é coisa de 400, 500, 600 reais de diferença. É uma grana, né? Pagar mais caro pra quê? O melhor é com a HDI, você tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem enrolação. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país. Boa. Com 1.200.000 veículos segurados, inclusive o do Neila. Boa, maravilhosa. A peça HDI é maravilhosa. Não bati ainda, viu? Não bati. Não, nem vai bater, porque eu tô cuidadosa, né, Neila? Sou muito bom de ré. Mulheres não batem tanto, né? Mas o Neila é homem. Sou homem. Parece uma mulher. A mim não interessa essas piadas de duplo sentido ridículas desse programa lixo do anos 70. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, você vai ganhar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Oh, beleza. Maravilhoso. Cara, sabe, já tocou o telefone lá de Santa Catarina agora, uma grande amiga, que ela é cruzaltense, na verdade, mora em Bagé e tá lá em Santa Catarina. Meu Deus, ela é cruzaltense. Tá morando, mora em Bagé, mora em Bagé e tá em Floripa. Tá em Floripa. Oh, beijo pra Jussara, Carlos aí, Negaju, grande beijo. Jussara e Negaju? É a Negaju, cara. Claro, não, que é amigo da Negaju. Amigo da Negaju. Olha a piada que a gente. Toda familiada aí, Negaju. Três amigos estavam num ônibus conversando e o ônibus bate num poste, um acidente horrível, os três morrem. Ah, três morreram, três morrem, cara. Felizmente os três vão pro céu. Porra. Quando chega lá, São Pedro olha pros três e olha aqui, ó, aqui tá lotado. Aqui está lotado. Lotação esgotada. Portanto, vocês vão ter que voltar para a Terra. Hoje mas tô. Voltarão como animais. Voltaremos. O programa tá celestial. Aí os três se olham, tá tudo bem, né? Tá tranquilo, tamo aí, tamo pro jogo. Voltaremos. Primeiro se aproxima de São Pedro e diz... O São Pedro se aproxima do primeiro e diz... Você vai voltar como uma águia. Arara! Não é arara, é águia. Águia! Vai voltar, vai voar pelos céus. Águia! E ser águia! Temido pelas outras aves. Águia! Tá, ok, São Pedro. Beleza, né? Beleza. Eu voltaria como uma águia, cara. Então pulou das nuvens, virou uma águia e saiu. Deparia em muitos galhos. Junto com o Maurício, com tá uma bom. Águia. Pô, águia é um troço másculo. Olhou pro segundo e disse: você vai ser uma pantera negra. Maravilhoso. Tem muitas panteras negras. Vai ser veloz e sagaz. E vai ser um dos felinos mais importantes. Tá, beleza, chefia. Tudo bem, tranquilo. Quando pulou, já virou uma pantera negra e foi, tá, saiu pelos campos. Virou-se para o terceiro e disse: e você vai até voltar, mas vai voltar como um veado. Aí imita um veado pro, aí pra nós. Aí ele olha pro São Pedro e diz: ah não, chefia, de novo. Ô, Neto Fagundes, amanhã tu vai abrir o Planeta Atlântida, né? Amanhã eu vou abrir o Planeta Atlântida das 5 para 5 da tarde. Gostas de abrir? O Planeta Atlântida. Mas tem uma galera que não vai poder entrar no planeta, né, Neto? É questão da idade, né, pois cara? Pois é, né, mas tem muita gente... Essa é a nossa responsabilidade, a gente tem que cuidar do planeta, porque as novas gerações estão chegando aí pra realmente estar nessa baita festa. Quem cuidando do planeta? Quem tem menos de 14 anos e deve ficar nessa vibe de ver as notícias e de acompanhar pela TV, pelo rádio, deve ser um negócio louco, né? Muito frustrante, assim, o cara não poder entrar no planeta. Mas tem as próximas edições pra ir, né? Claro. Por isso, cara, é que na verdade trocou também, antigamente era pra 12 anos, agora isso. São 14 anos, então tem uma geração ali que chegou aos 12, mas vai ter que esperar um pouquinho mais, então a gente tem que cuidar. Tem que cuidar do planeta, e esse recado, quem vai passar pra gente agora é o nosso querido Matheus Fagundes, que não tem esse sobrenome à toa. Ele canta muito bem, até parece que é filho de cantor, né, Neto? Parece que é filho e neto de cantor e sobrinho neto. Bom, o Matheus Fagundes é o filho do Neto Fagundes, tá aqui cantando uma música. Bela música, tem nove anos. É uma preocupação que a gente tem de cuidar do planeta, não só do planeta que a gente vive, mas também do planeta Atlântida. Exatamente. Porque essa galera que não pôde ir nesse ano vai querer estar lá o ano que vem. Com certeza. Então a gente tem que cuidar do planeta esse ano pra ele continuar existindo. É uma bela mensagem. Isso aí, cara, eu acho que é uma responsabilidade da gente, porque é uma baita festa, acontece todo ano ali e a gente tem que cuidar pra cada ano ele tá melhorando. E são 15 anos do Planeta Atlântida, cara. É uma festa de debutante aí, de uma, sabe, como uma menina quando faz 15 anos, é tão marcante. Quando o menino faz 15 anos, o planeta tá comemorando esse ano seus 15 anos. Que maravilha, né? Até aqui a gente veio com gauchão, Coca-Cola, comemora do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirige. A gente vai ouvir o Matheus Fagundes cantando o nosso planeta. Ainda tem o trote do Geiso e o Pretinho Básico volta às 6 da tarde. Olha o estilo já do guri. Canta mais que o pai, hein? Bem melhor.